trocar ideia aqui, hein? Chamei Mr. Cook e Lugon nesse som. Até que enfim, vamos cantar e dizer algo que tá precisando, hein, irmão? Quer tanta patifaria que só mesmo reggae pra dar essa pedrada. Bomba, Clato! Alexandre Cruz, Mr. Cook e Lugon. Se lembra agora, você não tá sozinho. Depois de você, tem milhões de amigos. Não passe por cima, nem dos inimigos. Se mantenha forte, se mantenha vivo. O que conquistar, você pode dividir. A escolha é sua, ganância está por vir. Não se deixe levar, nem se iludir. Mundo de surpresa que levanta e faz cair. Pense e reflita no que você faz. Sua consciência é quem vai dizer. Verdade é luz e proteção. Respeito, amor, palavra e poder. Pense e reflita no que você faz. Sua consciência é quem vai dizer. Verdade é luz e proteção. Respeito, amor, palavra e poder. Outro dia, outra hora, você vai enxergar. No momento certo, tudo vai mudar. Se acalme, se atente ao que vai chegar. Se é dia ou se é de noite, só quem sabe é já. Eleve sua mente, busque compreender. Na mental positiva, só vai crescer. Alexandre Cook cantando pra você. Respeito, amor, palavra e poder. Pense e reflita no que você faz. Sua consciência é quem vai dizer. Verdade é luz e proteção. Respeito, amor, palavra e poder. Pense e reflita no que você faz. Sua consciência é quem vai dizer. Verdade é luz e proteção. Respeito, amor, palavra e poder. Se lembra agora, você não tá sozinho. Depois de você, tem milhões de amigos. Não passe por cima, nem dos inimigos. Se mantenha forte, se mantenha vivo. O que conquistar, você pode dividir. A escolha é sua, ganância está por vir. Não se deixe levar, nem se iludir. Mundo de surpresa que levanta e faz cair. Pense e reflita no que você faz. Sua consciência é quem vai dizer.